Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o Disco do Dia hoje traz a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, com seu terceiro e muito recente álbum, Volume 2, O Baile Continua. Esse disco faz parte da série Baixo Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuito e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa que abre o álbum, Frevo Mulher, de Zé Ramalho. A série Baixo Legal, dos discos que podem ser baixados na internet, é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. É um prazer apresentar a vocês a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que já no seu nome explica bem sua proposta: trabalhar com releituras de clássicos da música brasileira inspirados nos ritmos da Jamaica, país da América Central, marcado no mapa da música pop por Bob Marley. Ritmos como reggae, ska e raga colorem canções como a animadíssima Pagode Russo, de Luiz Gonzaga. O álbum Volume 2, O Baile Continua, teve produção e arranjos de Sérgio Sofiati, que também toca guitarra e canta. A banda é formada por Felipe Pipeta e Otávio Nestares, o trompete e flugelhorn, Ruben Marley, trombone, Fernando Bastos, sax tenor e flauta, Igor Tomás no sax barítono e sax alto, Fábio Lux na bateria, Rafael Tolói no contrabaixo e Pedro Cunha nos teclados. E ficamos agora com outro clássico da música popular brasileira, agora de autoria de Gilberto Gil, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Thank you. finalizamos o programa com a ótima Ghost Girl from Ipanema, uma mistura da clássica Garota de Ipanema, de Tom Jobim, com a música Ghost Town, do grupo de ska inglês The Special. Disco do dia hoje traz Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, com o álbum Volume 2, O Baile Continua. Lançado pelos próprios artistas, o álbum pode ser comprado no site www.obmjoficial.bandcamp.com, com a opção de pagar o preço que você quiser. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários e, por que não, elogios se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado e produzido por mim, Ricardo Vilas, e por Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.